Devido ao momento de crise que assola o país por conta da pandemia do coronavírus, as doações recebidas pela Associação Gasparense de Amparo e Proteção aos Animais, AGAPA, decaíram bastante. A realidade preocupa a diretoria da ONG. Nós vamos conversar agora com o presidente da AGAPA, Rafael Araújo de Freitas, para sabermos mais detalhes desta informação. Presidente, durante este período de quarentena da pandemia, como têm sido os atendimentos da AGAPA e quais as principais demandas? É um assunto muito importante, a causa animal, né? Nesse período de quarentena da pandemia aí do coronavírus, houve um aumento significativo, né, quanto ao número de atendimentos, principalmente atendimentos de animais atropelados, animais vítimas de maus-tratos. A gente tem percebido que numa situação que a economia está normalizada, né, as pessoas acabam tendo mais condições de ajudar. Então, muitas vezes as pessoas pegam animal, resgatam, levam, né, e acaba algumas ocorrências nem chegando ao conhecimento da ONG. E nesse período agora dessa crise, né, que o país tem enfrentado, tem vivido, houve um aumento, principalmente aumento de solicitações de ajuda com relação à ração, né, pessoas que perderam emprego, pessoas que não têm condições de prover, né, a ração, o alimento para o seu animal, e aí entra em contato com a AGAPA para pedir ajuda, né. Esses casos a gente tem até alertado, né, que tem que procurar a Secretaria de Assistência Social, que existe lá benefícios, né, existe um apoio, um suporte para essa questão mais econômica, essa questão de vulnerabilidade social, né. Presidente, a AGAPA já lançou uma campanha para arrecadar doações e a população está ajudando a ONG nesses últimos dias. Como tem sido a arrecadação? A gente também, Gil, está se reinventando, né, e solicitando aí uma maior participação e ajuda da comunidade. As pessoas que têm condições, empresários, pessoas que funcionários públicos, né, pessoas que têm uma estabilidade financeira, que tenham condições de ajudar na causa animal, é muito importante se sensibilizar e ajudar a AGAPA, ajudar a ONG, ajudar os animais, né? Então a gente também está lançando essa campanha de doação de ração. A pessoa pode ir na agropecuária, qualquer agropecuária do município, né, principalmente as que nós temos convênios, que é a Trinca Ferro, a Girassol e a Estrela do Vale, comprar ração e deixar ali. Tem uma caixa, né, que é para doação de ração para a AGAPA. A gente vai usando no lar temporário, pessoas que cedem, né, espaço para animais que foram vítimas de maus-tratos, de atropelamento, né, e que a AGAPA subsidia com ração. Então, essa ração é muito importante para esses casos. Fora isso, também, a gente sempre ajuda os abrigos, né? Quando o abrigo, às vezes, por conta de algum atraso, no repasse de ração da prefeitura, alguma dificuldade, eles sempre também solicitam a ajuda da AGAPA, e a gente sempre promove essas campanhas, né, de arrecadação de ração. Então, essa agora a gente vai promover. A pessoa que doar a ração entra em contato com a AGAPA, né? Ou então deixa nessas agropecuárias conveniadas, que a gente vai fazer aí a distribuição conforme a necessidade e a demanda. Presidente, quem quiser ajudar a AGAPA, quais os principais produtos da arrecadação? Como faz essa doação? A gente sempre pede, Gil, para que as pessoas façam a doação de ração. O recurso financeiro, né, o dinheiro na conta, é muito importante, né, que ele permite você pagar tanto despesas, né, nas médicas, né, despesas com animais feridos, machucados, quanto também até a aquisição de ração, né, medicamento, vacina, né. E a pessoa também pode ir nas clínicas que nós temos convênio, que nós temos aqui em Gaspar, a clínica Gaspar, né, o doutor Giovanella, e nós temos também a clínica Unicão, que é o doutor Laerte, né, e toda a equipe, né, dele também, doutora Jaqueline, doutor Fernando, enfim, toda a equipe, que a pessoa pode estar indo lá nessas clínicas deixando uma doação, né, deixando um pago ali, por exemplo, uma castração, ou deixando um valor ali disponível para algum atendimento da AGAPA, né. Então, toda ajuda é bem-vinda. Presidente, como está o caixa da AGAPA neste momento e os eventos foram todos cancelados devido à pandemia? Bem, Gil, atualmente a situação financeira da AGAPA ela está estável. Nós temos aproximadamente R$8.000 em caixa. Vale lembrar que no início do ano nós fomos contemplados com um projeto do Fórum, do Conselho da Comunidade. É um projeto que nós havíamos já entrado no edital, no certame, né, o ano passado, e deu tudo certo. Veio recurso, cerca de R$11.500 para gastar em castrações, né, e também com ração. Então nós utilizamos já esse recurso, ele já foi todo, né, foi utilizado. Agora entra a fase de prestação de contas, né, que nós vamos apresentar lá no fórum. Então o que acabou beneficiando a ONG? A gente praticamente reduziu as despesas, né, nesses primeiros meses aí. Nós ficamos apenas com as contas ali da clínica que nós temos ali em Brusque, né, que são vítimas de atropelamento, maus-tratos aos finais de semana, à noite, né. Então alguns casos a gente acaba levando para Brusque porque Gaspar não tem clínica 24 horas. Então essa despesa a Gapa pagou com dinheiro normal que nós tínhamos na conta e também algumas outras despesas que nós temos todo mês, né? Então hoje atualmente nós temos aproximadamente R$8.000. O problema é que a nossa arrecadação está diminuindo, né? E a arrecadação diminui, compromete aí os atendimentos, né, nos próximos meses. Presidente, quais as iniciativas da Gapa neste momento? No momento, Gil, estamos aí sem programação de eventos, né, devido à quarentena. O nosso principal evento do ano, que é a feijoada, que o ano passado arrecadou R$19.000 líquido, né, limpo, felizmente está comprometido esse ano. Já visto aí, tem essa quarentena, esse período de quarentena. Então estamos nos reinventando. Recentemente recebemos a doação de algumas peças de roupa de uma loja que fechou, né, em Gaspar. Então é uma medida também paliativa que ajuda muito a gente. Então quem quiser ajudar pode estar doando ali dinheiro na conta da Gapa, como eu já falei também, nas clínicas, nas agropecuárias, ou quem tiver algum produto, algum serviço, alguma coisa que possa fazer parceria para trazer algum recurso, alguma melhoria, né, no caixa da Gapa, será sempre bem-vindo. Estamos sempre à disposição aí buscando parcerias, né, para tentar trazer dinheiro para a ONG, para que a gente consiga continuar nosso trabalho aí, que é ajudar os animaizinhos aí, que principalmente animais de rua, que são vítimas de acidentes, né, de maus-tratos aí, que não tem ninguém para cuidar deles. Nós ouvimos o Rafael Araújo de Freitas, presidente da Associação Gasparense de Amparo aos Animais, Agapa. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.